amorosa bênção em seu território. Sobre as vibrações amigas de Inácio, Romualdo e dos dedicados trabalhadores da sua poderosa legião do bem, que possamos dar como damos por iniciada a pequenina e humilde reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Meus companheiros, nós temos, para nossa alegria, presente aqui conosco o nosso irmão Cosme Luiz de Olinda, que vai conversar conosco sobre os itens 6 a 9 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como assunto nem todos os que dizem Senhor. Tá? Então, vamos passar a palavra ao nosso irmão, rogando a Deus e nossos amigos espirituais que o intua nas suas palavras. Pode. Obrigado. Que a paz e a luz do nosso divino amado Mestre Jesus permaneça em nossos corações, que assim seja. Muito bom dia, minhas irmãs, muito bom dia, meus irmãos, queridas companheiras e queridos companheiros de Ideal Espírita. É sempre com muita alegria, com muita satisfação, que mais uma vez estamos aqui na União Espírita Suburbana para mais um estudo, mais uma reflexão a respeito da nossa tão amada doutrina espírita, tão necessária e importante para todos nós. Se nós formos refletir meticulosamente em nossas vidas, vamos saber que nós recebemos a nossa grande oportunidade de podermos nos transformarmos em espíritos melhores, em seres que adentraram esse mundo material com a oportunidade de fazermos o melhor, e estamos nessa jornada, nessa travessia, mais unidos do que nunca, independente da família que nós sejamos, porque, como disse o nosso irmão dirigente, em doutrina espírita somos todos por nós mesmos, todos estamos ligados, linkados, quer queiramos ou não. Antes de nós iniciarmos o nosso estudo desta manhã, que é uma parte reflexiva sobre esse capítulo de número 18 do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18 tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nos cabe aqui trabalhar com os irmãos essa manhã a questão dos itens 6 a 9, que, como nosso irmão dirigente diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas, como sempre nós fazemos, em todas as oportunidades que nós temos, que nós visitamos as casas espíritas, os centros, a gente sempre, nesse preâmbulo, a gente sempre dá uma mensagem a respeito do que se passa no movimento espírita. E nós não nos furtaríamos fazer isso aqui nessa manhã para os nossos irmãos. Todos nós temos consciência que o mês de agosto na nossa cidade será um mês bastante agitado. Nós teremos um evento aqui internacional, que é as Olimpíadas. Diferente da Copa do Mundo, todos os olhos estarão aqui e todos os turistas, praticamente, estarão em 2-3 semanas dentro da nossa cidade. Então será um momento ímpar, diferente. E nós estamos rogando aos benfeitores do nosso país, Ismael, seus benfeitores amigos, para que dê tudo certo, para que o evento saia a contento e, mais uma vez, a cidade do Rio de Janeiro receba todos de maneira bastante fraterna, bastante dedicada, e que dê tudo, saia da melhor maneira possível. Mas a gente ressalta para os irmãos que as casas espíritas, os centros espíritas, estarão abertos. As casas funcionarão normalmente nas sessões como nós temos. É claro que todo mundo vai ficar interessado em saber, em torcer, né, pelos atletas brasileiros, mas a gente afirma que as casas espíritas, o movimento espírita estará funcionando normalmente. Mas dentro desse mês de agosto, nós temos um convite a fazer para os irmãos, que é em relação à homenagem que se fará para o nosso querido companheiro, Dr. Jorge André dos Santos. Dr. Jorge André dos Santos é um médico, um psiquiatra, que vai completar 100 anos. Este nobre trabalhador, ele tem um trabalho muito diferenciado dentro do movimento espírita, com mais de 30, 40 livros publicados. É uma pessoa que se dedicou muito à doutrina espírita, à psiquiatria, trabalhando a ciência, né, da psiquiatria, juntamente com a doutrina espírita, os tormentos obsessivos, os tormentos que nos envolvem. Então, ele tem uma grande contribuição dentro do movimento espírita. E essa homenagem será no dia 13 de agosto, lá no Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca. É um sábado, tá? Mas é sábado à tarde, tá? É sábado à tarde, ninguém vai precisar deixar de vir aqui na União Espírita Suburbana de manhã. O horário é de 14 às 18 horas. Será uma homenagem que o Dr. Jorge André dos Santos receberá do Movimento Espírita, ele que é presidente de honra do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. E o nosso querido tribuno Divaldo Pereira Franco virá especialmente de Salvador para fazer a palestra. Ele que no início da sua vida apostólica trabalhou com o Dr. Jorge André dos Santos. Então, Divaldo virá fazer a palestra em homenagem ao nosso irmão. E o nosso querido Divaldo, que sempre faz aquela peregrinação aqui pelo Rio de Janeiro, há mais de 50 anos, normalmente no mês de agosto, tendo em vista a questão das Olimpíadas, ele postergou um pouco, começará já no final de agosto para início de setembro. Mas ele virá para fazer a palestra no dia 14, depois ele estará na cidade do Rio de Janeiro visitando algumas casas, como ele faz todos os anos. E a gente não poderia deixar de convidar os irmãos, porque será um momento muito bonito, e essa homenagem renderá o seguinte: será cobrado R$50 a título de custear um livro que é em prol do ICEB. Esse livro é um livro do Dr. Jorge André dos Santos, uma compilação das suas melhores obras. É um livro de 700 páginas, capa dura. Aquele que adquirir o ingresso automaticamente receberá esse livro. E dentro do livro terá uma entrevista com o nosso querido André Trigueiro, que fez uma entrevista com o Dr. Jorge André a respeito da sua vida. Então o Trigueiro está entrevistando o Dr. Jorge André e terá um DVD dentro do livro que virá junto. Eu tive a oportunidade de participar da entrevista. É realmente um momento muito bonito. É um homem com 100 anos chegar lúcido, chegar com uma saúde como o Dr. Jorge André está, e ainda trabalhando nos dias atuais. Então, realmente, não é à toa que nosso querido médico vai receber essa homenagem. Então, estão todos convidados. O Seja Barra já está com os seus convites sendo vendidos. Aqueles que se interessarem, procurem na internet, mas já está aberto a divulgação e a própria distribuição dos ingressos. Vamos começar o nosso estudo. Certa feita, Simão Pedro perguntou a Jesus: Mestre, onde se encontra os nossos maiores inimigos, os inimigos do reino de Deus? Gostaria de saber para poder combatê-los mais diretamente. E com o questionamento do pescador, Jesus, muito serenamente, ouviu a indagação dele e respondeu que a experiência é o nosso melhor para que nós possamos entender tudo aquilo que nos passa. A experiência, Simão, nos relatou Jesus, é para nós a nossa melhor resposta daquilo que nós necessitamos descobrir. E o Simão Pedro, discípulo, não satisfeito com a resposta de Jesus, lhe indagou: Senhor, mas a experiência demora muito tempo para acontecer. E Jesus, respondendo ao apóstolo, lhe diz diretamente: Pedro, Recorda que para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos para ouvir, uma hora apenas basta para que nós possamos aprender tudo aquilo que nós necessitamos. E antes que Simão Pedro voltasse com outra argumentação, eles caminhavam naquela estrada que saía de Cafarnaum e ia até Magdala. Imediatamente, quando os dois caminhavam, eles observaram que por detrás de umas figueiras havia um certo barulho. Imediatamente, Simão Pedro pede a Jesus que ele pare. Mestre, pare! Pare, mestre! Com certeza, deve ser algum fariseu que quer lhe matar. Não deixarei que isso lhe aconteça. E Simão vai ao encontro daquelas folhagens para se encontrar com aquele que ali estava. Repentinamente, uma gargalhada se faz ouvir, saindo de trás daqueles arbustos. Uma gargalhada diamantina, bem estridente. Era nada mais, nada menos do que o seu próprio irmão, André, que resolvera fazer uma brincadeira com o irmão, Simão Pedro, e Jesus. E aquela caravana e ele se ajuntou ao mestre e a Simão Pedro e saíram caminhando naquela estrada que saía de Cafarnaum e ia até Magdala. Não andando muito, de repente, Jesus diz a Simão Pedro: Pedro, observa que o medo é um adversário cruel. E Pedro, muito cabisbaixo, recebe aquela indagação do mestre e fica um pouco mais quieto. Quando os dois caminham mais adiante, eles encontram um levita que estava no caminho recitando algumas passagens da Torá e faz algumas colocações não muito corretas em relação ao grupo que ali se estava. Pedro, imediatamente irritado, colérico, vai ao encontro daquele pregador e discute com o mesmo, fazendo com que o homem, sentindo toda aquela raiva do pescador, sai em corrida, se afastando daquele grupo. E Jesus, imediatamente, muito sereno, vai a Simão e diz: Simão, qual é o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, Simão? Amar ao próximo como a si mesmo. E tu, Simão, fizeste exatamente isso agora? Este é, na realidade, o primeiro ensinamento para aquele que deseja adentrar no reino dos céus, no reino de Deus. Simão, Simão, acautela-te, Simão, pois que a cólera é verdugo cruel. Caminhando um pouco mais adiante, aquela caravana não foi muito adiante, quando de repente eles encontram um vendedor, um judeu grego, vendedor de perfumes. E ali Simão Pedro começa a conversar com o próprio. Eis que o vendedor diz que Zeconias, um antigo leproso que Jesus havia lhe curado, fugira para Jerusalém. E lá em Jerusalém estava falando mal do mestre, o que fez com que Pedro automaticamente, novamente, se enchesse de cólera e começasse a dizer um monte de impropérios contra aquele ex-leproso. Imediatamente, Jesus chama Simão e diz para ele: Simão, Simão, saiba que a dureza de coração é verdadeiramente um adversário bastante, um perseguidor que vai nos atrás. Acautela o seu coração para que essa raiva, essa agonia, essa dureza não te envolva completamente. E eles andando, caminhavam, já quase chegando ao seu destino, eles passaram por Rufo Gracos. Rufo Gracos era um nobre semiparalítico. E passaram, ele passou com seus escravos na liteira e deu um sorrisinho de canto de lábios para Simão Pedro, e Simão Pedro imediatamente falou com o mestre: mestre, eu gostaria de curar este pecador impenitente. Gostaria de curá-lo para que ele pudesse servir a Deus. E Jesus, muito calmo, olha para o pescador e diz: Simão, se nós, o próprio Pai, não nos impõe nada, quem somos nós para impor, instituirmos a obrigação para quem quer que seja? Simão, Simão, toma cuidado, pois que a vaidade, Simão, é um verdadeiro algoz. Ele pode fazer que nós percamos toda uma existência, Simão. E já chegando quase ao seu destino, em Magdala, passam Simão e a caravana por mais um daqueles companheiros que ali se encontravam. Adentram a taberna de Abinadab, e lá na taberna de Abinadab, eles resolvem fazer uma pequena refeição. Chegando lá, havia um daqueles companheiros, que era um convertido de Cesareia, que comentava ali na mesa algumas situações políticas que aconteciam na época. E ele comentava com um destempero, falando mal de tudo. Falava mal dos administradores, dos filósofos, falava mal de toda aquela situação que era envolvida aquela Palestina daquele momento. Inclusive, falando mal do próprio Tibério. Tibério era um imperador romano. Jesus, depois que termina aquele colóquio entre Simão e esse companheiro, pergunta para o discípulo: Simão, alguma vez já estiveste em Roma? Não, nunca. Pois para mim, do jeito que você concordou com tudo o que o nosso irmão falou, me parece que você tinha a própria privacidade junto com o imperador. Simão, Simão, acautela-te, Simão, pois saiba que a maledicência é um verdadeiro adversário e ela pode nos fazer perder toda uma existência. Quando já estavam chegando a Magdala, Jesus resolve parar e apreciar o astro-rei. Quando ele apreciava esse astro-rei, ele olhava como se estivesse calculando o tempo que eles haviam caminhado. Imediatamente ele olha para Pedro e lhe faz a seguinte colocação: Simão, há uma hora atrás você me perguntou onde se encontram os nossos maiores adversários e foste visitado apenas em uma hora pelo medo, pela cólera, pela dureza, pela vaidade e pela maledicência. Pois saiba, Simão, que os nossos maiores adversários, os maiores adversários do reino de Deus, se encontram dentro de nós. A maior guerra nós travaremos dentro de nós mesmos. Essa passagem é uma passagem que o nosso querido espírito Humberto de Campos nos relata dentro do seu livro Luz e Sombra, que nós pegamos no livro do nosso querido irmão Gerson Simões Monteiro, chamado aqui no roteiro de Jesus. É uma passagem que nos faz refletir sobre tudo aquilo que nós viemos aqui trabalhar com os irmãos essa manhã, os nossos adversários. Por quê? Nesse capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, a gente vai fazer uma reflexão sobre esse item. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, e é verdade. Só para que nós possamos ter uma ideia do que nos fala o capítulo 18, Kardec nos comenta a respeito de uma parábola, a parábola do festim de bodas. E nesta parábola, o que eles comentam antes desses itens 6 a 9? Nos comenta que um homem resolveu dar uma festa para comemorar o casamento de seu filho. E ele manda convidar todos aqueles seus amigos. E esses amigos são convidados e não comparecem. Então, ele reenvia novos solicitantes para convidar outras pessoas que estão na esquina. E essas pessoas são convidadas e vêm para a festa. Só que eles encontram lá dentro, quando estão na festa, uma daquelas pessoas que já não se encontrava com os trajes adequados, que ele chama de túnica nupcial. Basicamente, o resumo da parábola é esse. Ou seja, três momentos distintos. Quando a gente faz a reflexão a respeito desse item, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, nos remete exatamente a esse estudo dessa parábola. Por quê? Para que nós possamos estar com a túnica nupcial, ou seja, para nós estarmos com os trajes corretos, para vivenciarmos a mensagem de Jesus, primeiramente é importante que nós entendamos o seu evangelho. O seu evangelho é algo hoje que está aberto para qualquer um de nós que queiramos estudar. As suas mensagens, o seu roteiro de luz e de amor, ele está aberto para qualquer um. O grande problema é que bem poucos de nós se dedica a entender a essa mensagem. E poucos, minimamente ainda, vivenciam o entendimento daquilo que Jesus nos diz que é o nosso roteiro de vida. Todos nós nascemos, como nós colocamos aqui, para sermos felizes. Nós reencarnamos para nós nos tornarmos melhores. Ocorre que, quando mergulhamos no nosso corpo físico, nós esquecemos de muitas informações que nós já estudamos no plano espiritual. A doutrina espírita, nesse ponto, ela é bem clara e consoladora quando ela diz que nenhum de nós, quando cerrarmos os nossos olhos físicos aqui nesse momento, nós não levaremos nada para o plano espiritual, nada material. Levaremos apenas os bens de virtude, os bens de cultura que adquirirmos aqui. E a maioria de nós se perde dentro do que nós entendemos como que é mais importante para a nossa existência. Nos perdemos dentro daquilo que nós achamos que é o mais importante. É o carro do ano, a casa que nós temos que comprar, os bens que nós vamos adquirindo, as joias, tudo aquilo que nós temos como valores monetários que são materiais. Isto é importante, mas não é o mais importante. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós vamos começar a entender que a sua mensagem consoladora nos faz despertar para os verdadeiros valores que devem ser levados em consideração. O principal para nós é a nossa reforma íntima, é a nossa transformação como seres que nós estamos aqui para poder aprender. Hoje, todos nós já temos consciência que uma vida, ainda que seja uma vida repleta de gozos terrenos, não vai nos dar, no final dela, aquela sensação de tranquilidade de dever cumprido. Falsamente, algumas pessoas podem interpretar isso. É comum no dia a dia a gente observar que os chamados playboys, aqueles que se orgulharam de nunca ter trabalhado, nunca ter tido uma carteira de trabalho, chegam ao final da vida com vazio. E a gente hoje reflete, e a própria Organização Mundial da Saúde, ela ratifica que o suicídio, ele é muito intenso dentro das sociedades que são mais abastadas financeiramente. Ou seja, não é pela condição material, ou seja, o que você tem, que traz a felicidade para esses irmãos. A felicidade para esses companheiros, ela se esvaiu por suas mãos, e quando chegam no final, no término de suas vidas, vão refletir que tiveram uma vida completamente vazia. E quando estudamos doutrina espírita, estudamos Evangelho de Jesus, a gente começa a entender que o mais importante é que nós sejamos o quê? Que nós façamos o bem. Que nós sejamos medianeiros, suporte da espiritualidade que nos observa o tempo inteiro. Quando nós chegamos a uma casa espírita como essa, quando nós estamos aqui, nós estamos recebendo o nosso tratamento. E não chegamos aqui por acaso. Uma grande plebe, um grande grupo de espíritos, fez todo um trabalho para que nós sentássemos aqui e que nós aqui começássemos a trabalhar a nossa transformação. O nosso coração começa a receber as primeiras centelhas, as quais Jesus diz que todos nós temos dentro de nós, e elas começam a desabrochar, como sementes que começam a dar frutos num terreno fértil. Por quê? Porque nós começamos a saber que nós, para nos melhorarmos, nós temos que fazer o bem. Esse é o único objetivo que nós temos. Nos melhorarmos através do trabalho, nos melhorarmos através da assistência. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Allan Kardec pergunta aos imortais a seguinte questão: qual seria, segundo Jesus, a interpretação da palavra caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. E os imortais respondem a Allan Kardec, dizendo: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Vamos repetir: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Segundo os abnegados benfeitores do mundo espiritual superior, esta seria a conceituação que Jesus entende sobre caridade, diferente normalmente daquela que nós entendemos, naquela esmola que nós damos quase com a mão queimando para aquele necessitado que às vezes nos encontramos por aí. A colocação é um pouco muito mais profunda se nós quisermos entender segundo o qual o mestre nos ensinou. E como é que nós vamos interpretar isso? A partir do momento que os nossos canais, eles se prontificam para nós assim aceitarmos. A benevolência para com todos significa que é um trabalho no bem. Quando nós nos dispusemos a trabalhar em favor de alguém, nós estamos sendo benevolentes. Chega um centro espírita, chega uma ONG, chega uma instituição qualquer e dou o meu tempo, dou a minha mão de obra, faça alguma coisa em favor do outro. Nesse momento, nós estamos trabalhando o item caridade dentro daquilo que Jesus dizia que é a benevolência. A benevolência, no seu exercício, é você fazer algo para alguém. E, de fato, a doutrina espírita nos ratifica isso o tempo inteiro. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos transpirar. E essa transpiração, ela é melhor que venha através do trabalho. Porque se ela não vier através do trabalho, virá através da dor, através do choro, que é o sofrimento que nós recebemos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. A indulgência é a misericórdia. Misericórdia significa que nós entendemos que cada um só pode dar aquilo que tem. Ninguém pode dar mais do que tem. Então, quando eu entendo que aquele meu parente que está vivendo a vida dentro da minha casa, dentro do meu grupo familiar, dentro da minha casa espírita, dentro do meu trabalho, dentro dos grupos sociais, os clubes que eu vivo, os grupos que eu tenho que entender que cada um está num patamar de elevação espiritual. Uns mais acima, outros mais abaixo, um no meio, cada um dentro da sua perspectiva. Por quê? A transformação de nós, ela vai startar no momento que cada um despertar para isso. Então, nós estamos trabalhando indulgência com misericórdia. Estamos sabendo que cada um só pode dar aquilo que tem. Eu não posso cobrar alguma coisa de alguém que ele não tem ainda o despertar para isso. É diferente de nós sermos coniventes. É isso, Cosme? Não. A conivência é nós endossarmos, assinarmos embaixo um erro, um equívoco que alguém comete. Isso não é indulgência. Isso é conivência. E o que Jesus entende como indulgência é misericórdia. E o outro item dentro do que Jesus nos coloca como fundamental para o entendimento da palavra caridade, da ação caridade, é o perdão. Talvez seja o perdão o mais difícil para nós trabalharmos dentro desse item, caridade. Porque o perdão, a maioria de nós entende que o perdão é o seguinte: fulano de tal me fez alguma coisa, eu já perdoei, mas não quero que ele passe na minha frente. Porque se ele passar na minha frente, eu vou revidar. Isso não é perdão. O perdão, ele nos pede questão de relacionamento. Se nós estamos perdoando, é porque nós fomos ofendidos. Porque para ser ofendido tem que haver relação interpessoal. Marido e mulher, pai com filho, patrão com empregado, amigo com amigo. Essas relações pessoais que nós vivenciamos é o tempo inteiro. E normalmente elas acabam em quê? Em querelas, em desavenças. E que vão gerar o quê? A mágoa, o ressentimento. Tudo isso vai nos afetando e nós vamos aguentando aquilo, acumulando os lixos psíquicos que nós recebemos, vamos aturando aquilo e isto normalmente vai somatizar no nosso organismo, através de uma doença, uma cefaleia, uma gastrite, uma síndrome do pânico, uma dor de cabeça, né? Tudo isso são situações que normalmente os benfeitores espirituais nos dizem que estão relacionados a esse nosso fardo, que nós não resolvemos os problemas que nós temos. As ações interpessoais, elas acabam ficando escamoteadas, acabam ficando fechadas, e o perdão que deveria ser exercido dentro daquele relacionamento, ele não ocorre. E é necessário que ele ocorra. Jesus, ele nos coloca dentro de uma passagem evangélica dizendo o seguinte: aproveita e reconcilia com seu inimigo rapidamente, enquanto vocês estão a caminho, para que o juiz não lhe entregue para o ministro da justiça e o ministro da justiça lhe coloque na prisão. Isso é Jesus. O que nós vamos interpretar refletindo sobre isso? Que nós temos que pegar as nossas querelas e desatar os nós. Porque se os nós não forem desatados, eles podem não ser resolvidos aqui, mas eles serão resolvidos a médio prazo ou a longo prazo. A longo prazo nós podemos interpretar até em outras vidas. E quando a gente estuda a doutrina espírita, os descambos desses problemas que vão se acumulando, eles vão se cada vez piorando. E aí a gente chega no processo obsessivo. Nós já sabemos segundo o livro dos Médiuns, que o processo obsessivo ele é muito comum. E Allan Kardec, lá no livro dos Médiuns, ele nos coloca que este processo obsessivo ele está classificado, segundo o nosso mestre lionês, de três formas. A obsessão simples, que é a obsessão rápida, momentânea, aquele pensamento mais baixo que todos nós temos em algum determinado momento das nossas vidas, aquela senoide, ela sobe e desce, que são os nossos pensamentos. Quando ele baixa esse pensamento, é a vibração que nós estamos deixando, portas, janelas, tudo aberto para os companheiros mais imperfeitos que pensam dessa forma se aproximarem de nós e que gera obsessão. A outra forma de obsessão, que segundo classifica Allan Kardec, seria da fascinação. A fascinação é uma obsessão que trabalha normalmente junto daquelas pessoas que se acham donas da verdade. Normalmente nós, os médiuns, né? Recebemos lá na sessão mediúnica a psicografia de qualquer espírito desse, que é, segundo nós interpretamos quando nós estamos fascinados, como correto. Se alguém faz algum comentário a aquele respeito, nós ainda ficamos bravos. Nós começamos a brigar e começamos a dizer que o outro é que não tem razão. Não aceitamos críticas. Normalmente, o médium que não aceita a crítica está propenso ao processo da fascinação. E o outro ponto que Allan Kardec trabalha essa questão da obsessão é a subjugação. A subjugação, muito conhecida popularmente como possessão, que as pessoas chamaram durante muitos anos isso. Esse processo de subjugação, seria possessão, que as pessoas entenderiam, é um processo em que, na realidade, a pessoa ela já não comanda mais, não tem mais comando de si. Ela deixa que um espírito ou um grupo de espíritos, uma falange de espíritos, comece a lhe tomar todas as atitudes, todas as ideias. O livro dos Médiuns, Allan Kardec coloca alguns exemplos. Exemplos de que nos dão lá, até de um companheiro que gostava muito de uma moça, mas os espíritos que estavam próximos a ele o dominavam completamente, que ele se jogava no chão, fazia com que ele fosse um verdadeiro joguete e passava aquela vergonha que ninguém gostaria de passar em público. É um processo difícil, mas é um processo possível de ser resolvido. A obsessão, nós temos que interpretar que ela funciona como um processo que é nós estamos dando oportunidade para que esses irmãos cheguem próximos a nós. E somente nós é que vamos poder fazer com que esse processo ele termine. Ninguém mais. É aquilo que Jesus nos coloca. Vós sois deuses. A centelha divina está dentro de vós. Então, procurai dentro de vós e vocês encontrarão a cura para que todos os males de vocês. Jesus já nos apregoava isso. Então, o processo que nós dizíamos aqui obsessivo, ele descamba quando a gente não consegue resolver as nossas pendências. E quantas pendências nós temos? O nosso querido Haroldo Dutra Dias, ele nos fala que nós somos seres ainda tão imperfeitos que se nós chegássemos numa comunidade celestial, angélica, nós imediatamente começaríamos a fazer um tipo grande de desavença ali, porque nós implantaríamos a dissensão, a querela, porque nós ainda temos muitos problemas a serem tratados e que não foram resolvidos. Então, a questão do perdão é fundamental para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos sair desse mecanismo que nós nos encontramos. E isso tudo faz parte do nosso crescimento. Entendido essa questão sobre a caridade, tal qual entendia Jesus, nós já vamos poder galgar condições melhores para que nós possamos melhorar como espíritos que estamos aqui em aprendizado. Nos relata ainda os benfeitores do plano espiritual superior que todos nós, se soubéssemos trabalhar as nossas potencialidades, nós faríamos prodígios tão igual a esses espíritos superiores. Jesus, quando chegou no seu apostolado aqui na Terra e passou durante 3 anos junto com aqueles que os seguiam, os apóstolos que privavam da sua intimidade, e aqueles 500 da Galileia, sempre ressaltou que as potencialidades nossas, elas estão adormecidas. E nós é que não sabemos trabalhá-las para que nós possamos encontrar todas as nossas necessidades. Outro dia, eu estive com aquele irmão, José Carlos De Luca. Ele esteve lá na casa fazendo um trabalho conosco. E ele tem vários livros. Um dos seus livros, que eu até recomendo, acho que é muito interessante, chama-se O Médico Jesus. José Carlos De Luca não é médico. Ele é um juiz de direito. E relata-nos o companheiro que quando ele foi trabalhar esse livro, Bezerra de Menezes, ele falou para o doutor Bezerra que ele não entendia nada de medicina. E Bezerra lhe disse: companheiro, a medicina que eu quero que você escreva é a medicina do Espírito. Essa medicina você entende, porque você já tem evangelho suficiente e entendimento doutrinário para fazer passar essa mensagem para os companheiros que ainda necessitam desse empurrão. E esse livro, O Médico Jesus, ele trabalha exatamente isso. Ele trabalha que nós podemos fazer os nossos exercícios, a questão da meditação, a questão da nossa interiorização, para que nós possamos trabalhar nos nossos refúgios mais íntimos as nossas deficiências. É um livro que vale a pena a gente dar uma passada por ele. E ele trabalha exatamente isso, a questão da autoajuda. Quantos de nós precisamos, exatamente às vezes, que não temos nem condição de fazer uma prece? Algumas vezes nós temos que passar lá no Evangelho segundo o Espiritismo e trabalhar a questão da prece que está lá pronta. Já houve um momento dentro do movimento espírita que alguns companheiros queriam tirar o capítulo das preces. E a gente sabe muito bem, quando nós passamos por qualquer dificuldade, uma dificuldade um pouco mais profunda, as nossas inteligências, a nossa reflexão, a nossa serenidade, a gente perde. E aí, se nós nos dispusermos a fazer uma oração, muitas vezes a gente não consegue nem balbuciar nada. Mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos prece para diversos momentos. E este é um caminho que nós, em determinado momento, nós poderemos precisar, poderemos necessitar. Então, vale a pena a questão do exercício da reflexão passar pelo livro do irmão, para que nós tenhamos esse entendimento a respeito do que nós precisamos para nós nos modificarmos. Quando, nesse capítulo, Kardec nos fala a respeito de nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, nos faz remetir também a respeito daqueles que são como os fariseus, que Jesus sempre nos coloca. Porque os fariseus eram uma casta judaica extremamente importante lá para aquela Palestina antiga. Eles eram dominadores da sociedade, tinham respeito da sociedade. Porém, Jesus dizia que aquele povo, eles principalmente, os saduceus, honravam Deus apenas com os lábios. Ou seja, não vivenciava aquilo que eles pregavam, aquilo que eles diziam. É exatamente isso que fala sobre essa passagem. E essa passagem que nos remete à questão da parábola do peixinho de boda, para que nós tenhamos a túnica nupcial, quando no tratamento lá é convidado os primeiros. Os primeiros, o próprio Allan Kardec nos diz aqui, foram os judeus, aqueles que foram convocados, o povo monoteísta. Só que a mensagem de Jesus é uma mensagem para todos. Eles recusaram. Então foram convocados os gentios. Os gentios, apenas para que nós tenhamos um entendimento a respeito da história que está no Novo Testamento, né? Eram aqueles povos adoradores de mais de um Deus. Então eram os gregos, os romanos, todos aqueles povos, os fenícios, todos aqueles povos que tinham mais do que um Deus. E aí entra a figura de quem para poder trabalhar esses gentios? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que era um judeu, mas também tinha cidadania romana, no livro Paulo e Estevão, trava uma verdadeira batalha com os discípulos, depois que Jesus jamais não está mais junto a eles, para que a Casa do Caminho, que foi a primeira casa em que recebia todos os deserdados da sociedade, recebesse todos os irmãos, independente de casta, independente de quem fosse, para poder tratá-los. Por quê? A misericórdia do Pai é para todos. E Paulo de Tarso queria que isso assim fosse feito lá. Só que Tiago, que era um dos maiores, Tiago, filho de Alfeu, não é Tiago, irmão de João, tá? Esse Tiago, filho de Alfeu, é o menor. Tiago, filho de Alfeu, era um judeu extremamente arraigado às traduções mosaicas e não queria que a mensagem de Jesus saísse daquele núcleo. E é travado no livro Paulo Estevão, vocês já devem ter lido, ou se não leram, podem ler, a batalha. E é quando Paulo de Tarso sai para pregar junto àqueles irmãos, os chamados gentios, a mensagem do Evangelho de Jesus. A túnica nupcial que nos remete a essa passagem é nós sermos cristãos na sua essência, é nós sermos cristãos na sua vivência, como Jesus entendia. Paulo é um verdadeiro vaso, como ele mesmo diz. Não é ele mais quem vive, mas é o próprio Cristo que vive dentro dele. E ele começa a visitar as comunidades, aquelas comunidades da Ásia Menor. E é interessante que quando a gente estiver estudando o Novo Testamento, a gente pegue também um mapa daquela época para entender as cartas que Paulo, as chamadas epístolas, que são cartas, que ele ia visitando e depois ia comentando e dando o entendimento, o direcionamento para aqueles grupos que eram que se formavam. O entendimento de igreja que nós entendemos hoje, na realidade, significa assembleia, significa congregação. Não tinha esse entendimento quando se falava a igreja de Coríntios, a igreja de Tessalonicenses. Eram grupos que formavam, que tinham, já estavam bebendo na mensagem de Jesus através de Paulo. Então, essas epístolas, essas cartas, elas foram muito importantes porque a mensagem de Jesus, ela foi difundida para aqueles que não faziam parte daquele grupo judaico, hebraico que ali foi formado. Então, Paulo teve um papel fundamental para que esse evangelho atravessasse as fronteiras e chegasse a lugares muito longe. A gente se arrisca até dizer que o cristianismo não seria o cristianismo que nós conhecemos hoje, e que nós não estaríamos vivenciando se não fosse o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. É uma missão muito bonita, a missão de Paulo. E essa missão de todos esses apóstolos, daqueles 12 que caminharam com Jesus, e mesmo depois da saída de Judas, e a entrada de Matias, que é o apóstolo que entra depois que Judas se vai, isso está nos Atos dos Apóstolos, tá? Todo aquele grupo apostólico e a mensagem de Jesus que fica, mesmo Paulo não tendo convivido com ele, ela está hoje nas nossas mãos. Somos nós, os verdadeiros apóstolos de Jesus, para difundir a sua mensagem para todos aqueles que nos cercam. Porque, com certeza, quando nós nos dizemos espíritas, as pessoas sempre esperam algo mais de nós. Mas você, espírita, pensando isso? Mas você, espírita, falando aquilo porque estão nos cobrando essa atitude, uma atitude mais correta, uma atitude não farisaica, mas uma atitude verdadeira dos trajes nupciais que nós precisamos para poder nos alistarmos na seara do nosso mestre amado. E nós sabemos que essa jornada é uma jornada difícil, é uma jornada árdua, mas é uma jornada que vale muito a pena ser vivida. Todos nós, todos, estamos de retorno à nossa pátria espiritual. Mais cedo ou mais tarde, retornaremos para ela. E será de maneira diferente, dependendo daquilo que nós nos dispusermos a fazer nessa encarnação. Cosme, mas diz, você diz que Jesus, que Deus é misericordioso, que Jesus é nosso irmão, está de braços abertos para receber a todos, então eu posso deixar essa encarnação para fazer o que eu quero e numa próxima eu tentar de novo. Com certeza é uma opção de cada um, é o livre-arbítrio. Porém, a gente diz que está cada vez mais difícil retornar. Por quê? As famílias do passado tinham 8, 9, 10 filhos. Alguns aqui, os mais experientes, sabem disso. Mas hoje as famílias estão com um, às vezes nenhum filho, no máximo dois. Então a nossa fila que nós vamos entrar dessa reencarnação vai ser uma fila muito maior do que aquela que nos esperou quando nós nos alistamos para essa. Com certeza. O momento é o momento de cada um. A opção é de cada um. Mas o Evangelho de Jesus está aberto, como nós aqui falamos, para todos. Quando nós vamos agora finalizando o nosso estudo, a gente vai relembrar sobre a questão do perdão, que está também no livro do nosso querido Humberto de Campos, do Espírito, o nosso irmão X. Nos diz Humberto de Campos que Jesus, quando estava no seu desencarne aqui na Terra, lá no Gólgota, quando as mulheres, as Marias, Maria de Magdala, Maria sua mãe, Maria Salomé, João, o apóstolo amado, né, o dileto de Jesus, todos aqueles companheiros que ali estavam junto ao mestre, que estava partindo para o plano espiritual, uma falange de espíritos angelicais, espíritos puros, desciam para consolar todos aqueles corações que ali estavam, para consolar a sua mãe, para consolar aquelas mulheres que ali se encontravam, para consolar a João, aquele que não fugira diferente de todos os outros. E nos relata o espírito Humberto de Campos que Jesus, um daqueles espíritos angelicais, chega perto do mestre e balbucia Jesus um comentário junto àquele espírito. Imediatamente ele sai daquela cena e vai nas zonas umbralinas buscar Judas, que havia se suicidado. Jesus, como nos relata o próprio Mahatma Gandhi, não tinha se ofendido com Judas, mas ressaltava nessa preocupação com aquele apóstolo que ele tinha perdoado tudo aquilo que Judas havia feito por ele. A gente falou aqui que só perdoa quem se ofende. Esta era a política e o entendimento que Mahatma Gandhi, o grande hindu, né, aquele que brigou pela libertação da Índia junto do jugo inglês, é o que Gandhi dizia: eu não preciso perdoar porque eu não me ofendi. E quando você não aceita a colocação injuriosa, a colocação mais baixa de quem quer que seja, você não vai precisar perdoar, porque você não se ofende. E Jesus pede para que traga Judas imediatamente para uma zona melhor, ou seja, ratificava a questão do perdão. E o perdão é fundamental naquele diálogo que ele estava com o próprio Simão Pedro, que é aquela personagem que nós contamos a história aqui do início, quando nós começamos a nossa reflexão, o nosso estudo. Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu inimigo? E o que que nos fala Jesus? 70 vezes 7 vezes? Não. 7 vezes? 70 vezes 7 vezes, relata o mestre. Ou seja, infinitas vezes. O perdão é necessário para o nosso tratamento de qualquer desses males que nós temos, desses problemas que nos ressaltam, às vezes, psiquicamente e mesmo dentro da questão do organismo físico. Então, que nós possamos, para poder estar com essa túnica bem vestida, para que estarmos vivenciando a mensagem evangélica de Jesus, nós possamos entender que todos nós precisamos do perdão um dos outros. E esse momento não é um momento escasso, não é um momento que vai ser isolado. Ele vai ser no constante das nossas relações. Essas relações, para elas serem duradouras, para elas se firmarem, haverá momento em que nós somos perdoados e que nós perdoaremos. É o que Jesus ratifica através da sua mensagem. Para finalizarmos, nós vamos finalizar o nosso estudo com um poema do nosso querido Cruz e Souza, que chama-se Segue. O poema diz assim: Segue. Segue gemendo no caminho estreito, de pé sangrando em chagas dolorosas, sustentando alegrias que não gozas, a renúncia rendendo excelso preito, a cruz pesada que te oprime o peito, encontrarás estrelas milagrosas, sob chuvas de bênçãos e de rosas, que gemanam do amor santo e perfeito. Se o temporal de lágrimas te encharca, seja a esperança a luminosa marca que te assinale as súplicas sinceras. Somente a dor na terra santa e escura apaga a corrente da amargura dos erros que trazemos de outras eras. Que Jesus nos abençoe.